Uau, uau. Ele é aí no beat. Uau, uau, uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Não perturba, é minha hora. E aqui a rã não demora. Se acordar, reza pra Nossa Senhora. Tô voltando pra esse jogo, não adianta me parar. E o bagulho é muito sério, você vai ter que escutar. Cada momento sem voz que eu já tive que passar. Cansado de tocar preta, tô com desculpa pra tocar. Os moleque lá da vila, tô esperando pro problema. Passaram no rádio, geral sabe do esquema.